É o seu programa de todas as manhãs nesse horário, despertando o trabalhador com música hora certinha, 4h33, hora certa do Café Sandra. Café Sandra, quem toma uma vez fica feliz. É gostoso até a última gotinha. Café Sandra é bom de verdade, viu? A venda nas boas casas do ramo, em Sete Lagoas e Aranjão. Peça e veja o Café Sandra mais gostoso. E nós vamos falar da feira de móveis. Em qualquer compra na feira de móveis, de móveis que é eletrodomésticos.